Gostamos de pensar que há pessoas que, enfim, que estão a aguardar pela quinta-feira para sabermos qual é a banda ou o autor que está aqui em destaque no Caso Fazem, Caso Tocam. Para esses ouvintes, então, particularmente, votos muito boa tarde. Bem-vindos aqui, então, mais uma edição, o programa que nos últimos 3 anos tem trazido um projeto ou uma banda para falar ao longo de uma semana de destaque, não é? Que já começou na passada segunda-feira. Segunda-feira, que é precisamente o dia 20, em que saiu este disco. O disco, enfim, que tem 5 temas e que traz aqui um debut de alguém que já esteve aqui na Boa Nova. Para quem se recorda, na altura que falámos aqui na semana de Natal do ano passado, do projeto UPA, que juntava vários autores e que juntou os Mesa, na altura o Rui Reininho. E falávamos na altura com o João Pedro Coimbra, ele que é o mentor de um disco que se chama Brutes on the Quiet e que assume aqui um alter ego de Andrew Thorne. Digo bem quando falo no alter ego, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Boa tarde, diz muito bem. É realmente é uma espécie de heterónimo criado para servir este projeto. E quando é que alguém como o João Pedro Coimbra entende que, enfim, que os Mesa não chega? Ou seja, quando há um projeto que tem o sucesso que tem tido os Mesa e que de repente isto não me chega, é preciso fazer qualquer coisa diferente, tenho que estar presente nos discos, nos espetáculos de um modo diferente de que estou com os Mesa. Eu gosto muito dos Mesa, é a minha banda de eleição, base. Agora, de facto, eu necessito estar sempre a pôr coisas cá fora e a forçar-me a tentar fazer coisas novas e a tornar as coisas, não é que sejam difíceis, mas estimulantes e se calhar, no fundo, regressar às origens e fazer algo novo é muito importante para mim. E, de facto, estava a sentir a necessidade disso, de fazer algo completamente novo e diferente daquilo que eu faço com os Mesa. E acho que depois são projetos que se complementam e que não chocam um com o outro. E só faria sentido se assim fosse, não é? Que não fossem dois projetos iguais e que, Antagónicos. exatamente, e cada um funcionasse à sua própria maneira. Serve de anti-stress. Serve, sobretudo, de exato, um bocado como anti-stress e como forma de poder fazer coisas que normalmente não posso fazer com os Mesa. E, no fundo, é estimular-me e questionar-me a mim próprio e sair um bocadinho da zona de conforto que uma banda como os Mesa me proporcionam. Eu, curiosamente, normalmente guardo para o final das entrevistas falar do aspecto do design do disco em si, não é? Também é aquilo que nos permite também distinguir o download do ter um objeto físico. E assim, este disco é, como é que lhe ia dizer? É enigmático. Este boneco que tem aqui à frente, quase que a dizer que, enfim, que há uma criança ou alguém que brincou com ele. E depois se dá o nome Brutes on the Quiet, o que é que quer significar com isto? Eu gosto particularmente da capa, porque é simples, é um fundo branco com boneco, enfim, depois dos ouvintes da Boa Nova que estejam a oportunidade de visitar a nossa página vão perceber do que é que estamos a falar. O que é que quis significar com este nome e com este desenho? No fundo, esse Brutes on the Quiet é uma citação do Dylan Thomas, que é um escritor inglês, e a determinada altura, isso é uma peça radiofónica, há uma mulher que diz que os homens são animais pela calada. E pronto, achei piada chamar ao disco isso, porque no fundo foi um disco feito muito, de forma muito, não foi pela calada, mas foi sem dar muito nas vistas, Subreptício, não é? sem ter pressões de parte de ninguém. Portanto, foi uma coisa que nós, eu com os meus colegas, fizemos de uma forma muito espontânea, muito natural e muito divertida. E no fundo, depois o macaco foi algo que o James Marsh, foi quem fez o design, achou por bem utilizar como complemento para este título. Yeah. da Coimbra, para além de vós, tem aqui os teclados, não é? Uhum. Tem Jorge Coelho nas guitarras, Miguel Ramos no baixo e o Jorge Queijo na bateria, não é? Uhum. De onde é que surgiu esta escolha, enfim, destes músicos? Pois. Ou são encontros ocasionais até de estrada? São, porque o Jorge Coelho e o Miguel tocam em mesa, não é? Portanto, são pessoas com quem eu fui ganhando grande afinidade, quer musical, quer pessoal, e de modo que foi assim muito natural mostrar-lhes as músicas e eles gostaram e começámos a ensaiar. E depois precisámos de arranjar um baterista e surgiu o nome de Jorge Queijo, que é um baterista muito interessante, que por acaso esteve em Londres durante estes 2 anos. E que cada vez que eu estava de férias ou conseguia vir cá, porque eu também trabalhava na Casa da Música, ensaiávamos e gravávamos. E realmente é uma pessoa que serviu muito bem as músicas, porque tem uma forma de tocar muito particular, é um bocadinho como o Charlie Watts no Rolling Stones, tem uma forma muito, muito particular de tocar. E de modo que quando começámos a tocar todos juntos, vimos que era a simbiose perfeita e que iria funcionar muito bem. Agora, assim, a produção das músicas, a maneira como elas foram criadas, enfim, devem-se ao João Pedro Coimbra. O que é que o virtuosismo destes músicos alterou nessa sua fase de composição? Pronto, de facto, acho que é o modo como eles tocam, não é? Que servem as músicas, não é? Assim, não é uma coisa muito fácil de explicar. Nós tentámos que gravá-las de forma o mais natural possível, sem fazer muitos takes e sem fazer gravações por cima das gravações já efetuadas. Portanto, tentámos fazer um disco à antiga, tocado live, portanto, com baixo, guitarra e bateria, e com a voz a dar as partes, não é? E depois a única coisa que gravámos à frente, a seguir, foram alguns teclados e a voz definitiva. Portanto, essa foi um bocado o conceito da produção, foi não ter produção. Ou seja, tentar que o disco fosse o mais honesto possível, feito por 4 pessoas numa sala. No entanto, teve a oportunidade de estar em alguns festivais antes, ou seja, o nome Andrew Thorne, aliás, pelo menos foi aí que eu me apercebi, que, enfim, o João Pedro Coimbra tinha um projeto paralelo, não é? Foi em alguns festivais. Esses festivais serviram para aferir as músicas e perceber que teriam mesmo que ser vertidas em disco? Sim, nós tentámos também fazer alguns concertos onde pudéssemos rodar estas músicas e torná-las o mais próximo do formato que acabou em disco e pronto, e também ver qual era a reação das pessoas, né, porque é muito importante. E de facto esses concertos correram muito bem e pronto, e deram um mote um bocadinho para depois nos juntarmos e gravarmos isto. Encontra afinidades noutros projetos em Portugal em termos de som? Eu posso dar a minha opinião em alguns temas, mas encontra neste momento afinidades, não? Não sei, não pensei muito nisso. Acho que tentei fazer algo que fosse original, sim, e pensado que para bem. Também para um forma, de certa forma, para um público mais abrangente à escala internacional, e foi daí que também surgiu depois a hipótese de termos o disco editado digitalmente no mundo inteiro através do Tom Sari, que é o manager do Lou Reed, que ouviu as músicas e gostou e quis colaborar connosco. Acho que no fundo foi um disco que, pronto, pensado, sei lá, de uma forma mais universal, e a língua também possibilita um bocadinho isso, não é? O facto de ser cantado em inglês. Exatamente. Acho que pronto. Eu digo isto, pronto, enfim, posso estar errado, enfim, mas é a minha opinião, não é? E vale o que vale. Eu por acaso, ao ouvir o seu álbum, que gostei, portanto, aí, enfim, está a jogar em casa, está a jogar com alguém que de facto apreciou. Gostei muito do Strip Machine, portanto, mais do que o single que optaram do Me Jane. Houve coisas que me despertaram, assim, e paralelamente há discos que saíram recentemente que, de uma maneira ou de outra, assim, eu se montasse um concerto, convidava-os todos na mesma área. E quando digo isso, lembrei-me dos Tornados. talvez pelo estilo retro. Lembrei-me, por sua vez, de Sean Riley. Quer dizer, encontrei aqui afinidades que dizem, epá, isto fazia uma tarde fabulosa em termos de cartaz de espetáculo. Sim, olha, eu gosto muito de Sean Riley, dos Tornados também, temos de trocar piropos de vez em quando. Acho que são bandas, acho que sobretudo tem a ver com o atual momento musical, quer dizer, passámos uma época muito sentada nas máquinas e agora acho que se volta a pensar, que se voltou mais a pensar na canção em si própria, portanto, só com uma guitarra, só com um piano, tentar fazer as músicas. E acho que tem tudo a ver com épocas e acho que aqui em Portugal, como noutros países, acho que há um ressurgimento desse tipo de música. Temos, de facto, como eu digo, que há um estilo retro, enfim, no bom sentido, acha que tenho alguma razão a dizê-lo, ou seja, pelo menos nos teclados, percebe-se que há aqui um voltar até aos anos 70, anos 60, eventualmente. Sim, se calhar tem a ver com... Quase a lembrar o Hammond, quer dizer. É, um bocado, é um teclado muito... O Midgen é tocado com um teclado que... Não anda do Farfisa, que é um teclado e do Vox Continental, que eram teclados de referência. Este meu teclado, que é um Echo, imita um bocadinho esses. Pronto, é o parente pobre desses teclados. Foi um teclado que encontrei numa loja em segunda mão, comprei há uns anos e pronto, afeccionei-me a ele. Acho que é um teclado que tem uma personalidade muito forte. E pronto, acho que também tem a ver um bocado com o meu passado musical e com aquilo que eu ouvi em criança. E no fundo, se calhar, e o que é que ouviu em crianças agora? Se devemos ser curiosos. Quando estava em Poiares, não é? Como nos disse aqui algumas vezes, aqui na última entrevista que falámos, no Projeto Tuba, que nos disse que tem referências familiares ali a Vila Nova de Poiares, não é? que aliás tentou homenagear com o tema do Projeto Tuba, fazendo rimar Poiares, não é? Sim. E então, o que é que ouvia nessa altura? ouvia muitas coisas que os meus pais tinham em casa. Olha, ouvia o Michael Jackson. Eu tinha que ouvir o Zaba, ouvia... Os meus pais tinham uma cassete da Gal Costa que... Uhum. Pronto, que eu tinha que ouvir nas viagens de carro. E depois fui traçando o meu percurso na escola, com cassetes que me chegavam, dos meus colegas e pronto. E esse somatório, acho que depois... Há quem diga que nós fazemos a música que ouvimos em miúdos. Pronto, com as óbvias diferenças que vão surgindo no nosso percurso, claro. Mas acho que esse imaginário musical que trazemos da infância é muito importante. Ora bem, o João Pedro Coimbra trabalhou, enfim, ao longo do seu percurso, e teve a hipótese de trabalhar com os Bandemónio, né? Com os Três Districts, com o Finger, naturalmente. Ou seja, tudo isso lhe introduziu um conjunto de sonoridades. Aliás, nesses projetos também teve a oportunidade de pôr o seu estilo e, ao mesmo tempo, foi buscar também aquilo que hoje verte aqui neste Andrew Thorne. Porquê Andrew Thorne? Foi um nome que, como as canções eram em inglês... Uhum. Foi, no fundo, criar um nome que servisse estas músicas e que se me servisse também como alter ego. Eu, quando estou no palco, encarno esse personagem. Pronto, no fundo, é um nome como outros qualquer, não é? É um personagem musical que tem o nome de André Espinhoso. Foi um momento de inspiração, enfim. Ou teve que pensar muito nisso? Não, gostei das duas palavras juntas e foi isso que ficou. Agora, este é um disco que podia ter saído aqui em Portugal como em qualquer outro país. E depois vemos aqui as participações, aliás, a própria, falámos há pouco do aspecto gráfico, o James March, não é? Se bem me recordo, fazia trabalhos gráficos para o Talk Talk. Sim, foi o artista gráfico que fez as capas de todos os trabalhos do Talk Talk. Portanto, enfim, estamos uma vez mais no estilo retro. Enfim, tem aqui participações, foi buscar aqui e ali. Em facto, o mundo está cada vez mais pequeno, não é? Até a nível musical. Sim, eu penso que sim. Com a internet é uma grande ferramenta. Foram todas pessoas conhecidas através do MySpace, ou quem eu mostrei a música através do MySpace. E pronto, acho que vivemos hoje em dia numa era privilegiada a esse nível. Acho que é possível ultrapassar fronteiras e pronto, e tentar chegar mais além, através da internet. Agora, no momento em que em Portugal vai ser surgido pela Compact Records, o disco, portanto, esta semana está aqui, em venda, e a decisão internacional digital a cargo da ESG. Que expectativa é que tem para cada um destes mercados? Eu penso que sinceramente, cada vez me preocupo menos com isso e acho que... Como é que eu ia dizer? Acho que as coisas estão muito diferentes daquilo que eram há 10 anos atrás ou até há 5 anos atrás. Acho que as coisas são feitas de forma completamente diferente. Vamos tentar tocar o mais que pudermos. Tentar fazer concertos no estrangeiro, ir aos Estados Unidos. Temos uma visita agendada em outubro, onde vamos tentar fazer alguns contactos e estabelecer até estratégias para um próximo disco que irá surgir já no primeiro semestre do próximo ano. E, no fundo, acho que a principal expectativa que nós temos é ser surpreendidos com isto. Tentar que a música chegue ao maior número de pessoas possível e independentemente do país onde ela é ouvida. Acho que o que nós queremos realmente é trocar experiências com outras pessoas, com outros músicos, conhecer sítios. Acho que no fundo são essas as expectativas para este novo projeto. Em termos de divulgação, estamos a falar à distância em que o vosso álbum de estreia na altura de Mesa saía pela Zona Música, depois reeditado já numa multinacional, não é? Está tudo agora mais fácil ou mais difícil? Ou melhor dizendo, imagino que a gente estava a lançar os Mesa, seria tudo mais fácil ou mais difícil? Eu penso que seria, a nível de ter uma estrutura, penso que seria mais difícil, porque o mercado como nós o conhecíamos está a terminar. E é necessário criar novas plataformas para sustentar aquilo que se faz. Apesar de haver a net e essas ferramentas, continua a haver necessidade de gravar as músicas, de fazer vídeos, e é preciso dinheiro para essas coisas, continua a ser necessário fabricar os discos. Se calhar é mais rápido de fazer, mas depois as dificuldades de exposição continuam a ser maiores ou continuam a ser as mesmas ou se calhar até maiores, porque continua a ser preciso investir dinheiro para mostrar o trabalho nos diversos meios de comunicação social. Portanto, acho que isto é uma moeda de troca, é interessante porque o artista, no fundo, e as pessoas, pronto, têm a música em acesso gratuito, muitas das vezes, mas depois também têm que aprender a conviver com o reverso da medalha, que é perder mais tempo a procurar essa mesma música, não é? Porque se deixam de vender discos, todo o mercado e toda a forma de chegar à música se modifica. Logo, as pessoas também têm que aprender a chegar à música de forma diferente. Os discos de mesa foram editados todos eles em sítios diferentes. E este agora, por sua vez, nasce quase uma edição de autor, não é? Porquê é que fez isso agora assim? Está desiludido com a maneira, entre aspas, dita normal de fazer as coisas? Preferiu fazer assim até porque tenho maior controlo da situação? Sim, eu penso que as características deste projeto fazem com que fizeram com que o processo fosse este, porque de facto se eu quiser vender o disco na Alemanha posso vender diretamente através da minha editora, não tenho que estar a pedir autorização a uma multinacional que tem milhares de artistas. Se eu quiser pôr um vídeo no YouTube, posso pôr, não tenho que estar à espera de uma autorização. Perceba, passa-se uma série de barreiras burocráticas que muitas vezes matam os projetos à nascença. E as características deste disco, que é um disco que vive mais do internacional, se calhar, até do nacional, espero que não seja assim, mas talvez seja isso que vai acontecer, porque é um disco cantado em inglês e tem outras características. Necessitava de algo que fosse mais célebre a nível de contactos e de contratos. O disco vai estar agora em exposição numa plataforma da Noruega. Vai estar disponível um tema para download durante o mês. Isto seria impensável de conseguir fazer isto através de um multinacional. Portanto, penso que é uma forma boa de trabalhar quando se quer trabalhar em vários mercados ao mesmo tempo. E agora que tema é esse? É algum dos que já falámos aqui? Sim, vai ser o single. todos os temas da sua criação, com exceção do Overcome, de que faz aqui uma versão. Uhum. Porquê este tema? Olha, surgiu por acaso, estava a brincar com aquele teclado que lhe falei há bocado e surgiram esses acordes desse tema e ficou assim uma versão um bocado easy listening desse tema, que é do Tricky, do primeiro disco que ele fez. E pronto, e gravámos. Quem procurar aqui neste disco um aspecto conceptual não vai encontrá-lo, ou seja, não há aqui nada que tenha um fio condutor entre as músicas, pelo menos em termos de letra ou de tema abordado. Acho que o som dele é que faz o conceito, portanto é um som que deriva do baixo, da guitarra e da bateria, portanto isso é que cria um efeito uniformizador. O Andrew Thorne está no Twitter. Enfim, hoje em dia não conseguimos estar fora destas redes sociais. Uhum. A Boa Nova também não está presente. E uma das coisas que escreveu no Twitter há poucos dias: I'm a music digger, I can't help myself. É de facto uma pessoa que anda à procura de tudo na música? Sim, pronto, isso é a minha profissão. Eu quero sempre procurar novos estímulos e encontrar novas formas de fazer música. Estou sempre... É um bocado viciante. Gosto muito de ouvir música e gosto muito de fazer. E todos os dias acordo com vontade de fazer novas coisas. Acho que nunca consegui ainda aquilo que quero fazer. E isso é ótimo porque, enquanto for assim, vou continuar a querer estar na música. Porque eu fazer da música aquela coisa de... É profissional, tipo, fazer discos por fazer ou ficar à sombra da bananeira sobre aquilo que já se conseguiu, não é a minha forma de estar na música, nem acho que seja honesto para com as pessoas que compram os meus discos e querem ouvir, e quer seja aos Mesa ou Andrew Thorne ou aquilo que seja. Acho que quando chegar àquele ponto em que já não me apetece fazer música e que só estou a tocar por tocar, para fazer mais valias ou o que é que seja, acho que não vale a pena estar na música, e se calhar mais voltar a fazer outra coisa qualquer. Nesse seu digging, o que é que neste momento anda a ouvir? O que é que ando a ouvir? Ando a ouvir música clássica. E ando a ouvir outras coisas como Grizzly Bear, e ando a ouvir sei lá, ouço tanta coisa que é muito difícil dizer uma ou outra coisa que... Mas assim, não tem discos de eleição, ou seja, aqueles discos que pontualmente volta a ouvir e guarda mais um tempo e volta a pegar? Tenho, mas são discos que às vezes não têm, que eu os guardo não só pelo caráter musical que eles possam ter, mas também por momentos ou alturas de vida que eles me marcaram. Acho que é um misto das duas coisas. Eu guardo com muito carinho, por exemplo, o Park Life dos Blur, ou um disco do John Cale, 1919, o Low, do David Bowie, sei lá, tenho assim alguns discos de eleição que guardo com muito carinho. Sure you wanna be with me? I've nothing to give. Won't lie and say this love is past. Live as an emotional dance. Take a walk, take a rest. A taste of this. Do you wanna be on top of the list? Another probably kiss. We overcome in 60 seconds the strength we had together. But for now, emotional ties, they stay severed. And when the strokes, they'll be trapped. When we fall, we'll be when they're walking through the serpents. Oh no, no, exactly lovers. We are a couple, oh, especially when your body's double. Esta veio a pedido de um ouvinte. Ah. Portanto, é justo que. Claro que sim. Como dissemos que íamos estar, aliás, no nosso i5 também, no Twitter, destacámos aqui as bandas que iríamos ter nos próximos tempos. E falámos de Undertorn, falámos de Virgin Suta, os Tornados, enfim, bandas que vão estar aqui connosco. E os Under Approach que tiveram na semana passada. E das várias perguntas que recebemos, temos aqui uma muito curiosa. Por favor, perguntar ao João Pedro Coimbra. Se o virtuosismo dele, e estou a fazer um quote, não se fica só pela música. Ou seja, percebi, querem saber se o João se escreve, se eventualmente se pinta, se explora o tipo de veias artísticas. Para já não sou um virtuoso, agradeço muito o cumprimento, mas não sou um virtuoso. Mas olha que, enfim, eu fiz o quote porque concordei, portanto... Eu escrevo... Escrevo as letras dos meses, escrevo as letras de Thorn. Gostava de... Por acaso é uma coisa que que me tem vindo a chamar a atenção inconscientemente. Eu também trabalho muito assim, há coisas que me começam a aparecer no fundo da mente e começam a estimular e de repente, pronto, tenho que as fazer. E escrever um livro, uma longa duração, em linguagem musical, começa realmente a me apetecer. Eu não tive ainda o tempo e sobretudo, ainda não tive uma ideia. Eu acho que tenho que ter uma ideia realmente muito boa que me leve a escrever. Mas tenho realmente essa ambição. Agora, quando é que eu vou concretizar, é para mim muito difícil, porque lá está, como na música, eu gosto de meter nas coisas de corpo e alma e de dar às pessoas aquilo que eu de melhor consigo fazer e fazer das tipos de coração, quase. E, portanto, ainda não fui bafejado com, assim, com uma ideia... Com inspiração. É, com uma ideia incrível que me leva a escrever. Também há quem faça... Quem faça ao contrário, não é? Começa a escrever e de repente surge a inspiração. Eu às vezes a fazer música é assim que as coisas me acontecem. Começo a fazer uns acordes ou a brincar com determinado instrumento e aparece depois uma melodia, uma estrutura e depois a letra. Se calhar é isso que... Pronto, será um método possível, mas para já ainda não consegui. Eu vou perguntar-lhe aqui e usar um termo que já usei várias vezes nas nossas entrevistas. Para si a escrita é um parto fácil? Ou é, de vez em quando, é preciso ser a fórceps? Faço ao contrário. Já foi mais difícil. Uhum. Agora tem-se tornado mais fácil. Porque foi algo pronto, que eu já vou desenvolvendo há vários anos, aquele formato de escrever para canções, não é? Exato. Escrever um livro, de certeza que vai ser uma dor de cabeça. É que vai ser um gêmeos, eventualmente. Vai por etapas, não é? Vai ter que ser. Agora bem, agora vem aquele desafio que já, enfim, que se calhar já lhe o fiz, mas volto a repeti-lo. Imagina que tem pode ser aqui a liberdade do hospital. Outros gajos fizeram pergunta em relação ao mês, agora fazem em relação a Andrew Thorne. Imagino que Andrew Thorne vinha aqui ao hospital e diziam assim: vocês podem escolher duas bandas para vir consigo. Que bandas é que escolheria hoje em dia? E estamos a falar já de nacionais. Nacionais? Sim. Olha, podiam ser, como falámos há bocado deles, os Tornados e o Sean Riley. Uhum. Que é. O Sean Riley teve a oportunidade até de acompanhar. Pronto, ouvi o primeiro disco, fui vê-los ao Passos Manuel, estava pouquíssima gente, deviam estar para aí 30 pessoas. Na altura gostei logo e achei que, pronto, que era um projeto que merecia chegar mais longe. E agora neste segundo disco parece que isso está a acontecer e fico muito contente. Já ouviu ainda não? O Farewell, quando percebi, já conhece, mas já ouviu o segundo álbum? Já ouvi algumas coisas. O Houses and Wives, não é? Sim, sim, já ouvi algumas coisas e pronto, é uma pessoa que escreve de forma honesta e que acredita naquilo que faz. Ele escolheu também um alter ego, né? O Sean Riley. Pois, exatamente. E para além de que, se uma vez que tem raízes em Vila de Paiares, ele é pouco mais além, não é? Mais perto de Coimbra. É, ele é de Coimbra. Os Tornados, esses vão estar aqui connosco, julgo, daqui a 15 dias. Na altura vou-lhes fazer a pergunta se gostariam de tocar com Andrew Thorne, não é? Agora, imagino que aqui há um projeto internacional, mediático, portanto, que a gente conhece, e que diz assim: venha ali comigo, Andrew Thorne, fazer uma turnê por esta Europa fora. Quem gostaria que o desafiasse a isso? Ui, isso a nível internacional é muito difícil porque são imensas bandas. Eu até diria mais, arriscaria-me a dizer assim, tipo uma banda qualquer do Canadá, por exemplo. Ou destas que estão a surgir agora nos Estados Unidos, uhum, da cena independente, qualquer uma delas faz um trabalho excelente e pronto. E acho que é muito interessante porque a música mudou muito, mesmo geograficamente. Acho que deixou um bocadinho de ser anglo-saxónica para estar mais noutros locais. Quer sejam eles o Canadá, ou a Alemanha. Ainda que muito que vez que se ouça, não se sabe bem de onde é a banda, mas corremos logo o risco de dizer ou são ingleses ou norte-americanos. Não claro, ainda há esse defeito, não é? Claro, habituámos-nos a isso e é natural, porque essas bandas também cantam em inglês, portanto é natural que as pessoas as assumam como tal. Mas estou particularmente surpreendido com o Canadá, porque tem música fabulosa, também tem um Estado que apoia as artes e isso depois acaba por dar os seus resultados, não é? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu estou particularmente surpreendido com os portugueses. Nestes últimos anos têm sido coisas muito boas. Enfim, infelizmente, e pronto, teremos de estar aqui também, se calhar, a nossa cota parte de mão à palmatória, que apesar de tentarmos, não conseguimos, e também temos o nosso espectro reduzido. Não obstante, estamos na internet e chegamos a todo mundo. Mas, infelizmente, continua a haver muito pouco apoio àquilo que em português se faz. E esse apoio vem também, porque hoje em dia a montra da música não é só a rádio, não é só a TV, mas em todos esses aspectos estamos a falhar. Sai uma lei a obrigar a que, enfim, a música tem que passar, assim, mas passa às vezes por favor. Sai também a hipótese que as editoras não mandam para as rádios discos como deviam mandar. Temos as TVs de canal aberto que têm no máximo uma hora ou duas horas de emissão de música nacional, em que os artistas nacionais até investem nos videoclipes, e bons videoclipes, como é o caso, e que depois não passam nos canais abertos. Diga-me um pouco da sua opinião sobre isto. Bem, é o país que temos. Eu, de facto, também partilho com a sua opinião. Acho que Portugal está a sair com ótima música. E, de facto, não há canais para essa música ser mostrada e ouvida. Acho que não há muito mais a dizer sobre isso. Vivemos com essa realidade há muito tempo. E só podemos contar connosco próprios e com as rádios locais, por exemplo, porque realmente são elas que investem na música nacional. São rádios que são geridas por portugueses, ao contrário de algumas rádios nacionais. E o panorama televisivo também é o que é, mas também outra coisa que é interessante ver em relação a isso é que a televisão está a perder audiência de há uns anos para cá, e essa audiência está a ir para algum lado, e para onde ela está a ir é para a internet, portanto, e a forma, voltamos um bocadinho àquilo que estávamos a dizer há bocado, a forma como a música chega às pessoas hoje em dia é completamente diferente e muito se passa através da net. Uma pessoa vai ver os concertos. Se você for ver um concerto de mesa, os concertos de mesa estão sempre cheios. E quem diz mesa diz outros grupos. Acho que, apesar de não se venderem discos como se vendiam, as pessoas continuam a chegar à música. E isso vê-se nos concertos. E apesar de não passarem nas rádios ditas nacionais, as pessoas acabam por conseguir, ou através das rádios locais, ou através das rádios na internet, chegar à música e acompanhar as bandas, de certa forma. E acho que é isso que temos que fazer. É um bocado como se passou também com o Porto, com o Centro Histórico e com a noite que agora acontece, que é uma noite muito forte, com imensos bares, que não teve qualquer apoio estatal nem camarário e que conseguiu por si só vencer esse estigma e ter bastante sucesso e ser bastante alegre. E é um sítio muito agradável de estar hoje em dia, é o Porto à Noite, coisa que não era aqui há 5 ou 6 anos. Portanto, acho que temos que nos voltar para nós próprios e acarinhar aquelas pessoas que nos ajudam, como as rádios e como blogs, como alguns jornais que apoiam música nacional. Apoiar as pessoas que compram os nossos discos e que vão aos nossos concertos e pronto, e fazer o nosso caminho. Ora bem, e então falámos aqui no Porto, é no Porto que vai estar no próximo concerto, pelo menos o que tem agendado para o final de agosto, é isso? É, nós vamos fazer vamos estar aqui no Jardim Ritual, que é um sítio que também arruma conta corrente e que tem tido imenso sucesso. Já há mais de 10 anos que existem e está sempre cheíssimo, é muito agradável. Então já sabem os nossos ouvintes, enfim, teremos que ser audiciosos e ir ao Porto 29 de agosto, não é isso? E ver o João Pedro Coimbra e a sua banda para apresentar este espinho, não é? Nós talvez façamos algumas FNACs, o ideal é estarem atentos ao MySpace. Exatamente. É. Enfim, durante esta semana está os links aqui para as suas páginas e para o MySpace, estão os vídeos. Neste momento, que estamos, enfim, à distância de dias do lançamento de disco, não é? Acha que vamos ter Andrew Thorne durante algum tempo? Ou seja, é um projeto para continuar ou foi, entre aspas, um devaneio de João Pedro Coimbra? Não, está aí para continuar. Já tenho um disco agendado para o primeiro semestre de 2010. Grandes notícias. Este foi um primeiro aperitivo. E já está a metade do álbum, do próximo álbum composto, portanto penso que para o próximo ano, no primeiro semestre, teremos aqui novamente Andrew Thorne. Então, se não for antes, marcamos, enfim, mais uma conversa para essa altura. Ok, está combinado. Obrigado, João. Já sabe, na próxima, assim, vou ter que lhe cobrar isto, a próxima, enfim, duas em três, portanto, a terceira tem que ir necessariamente ser aqui já connosco em estúdio. Está combinado. Ok. João Pedro, muito obrigado pelo disponível. Muito obrigado, eu. Espero que tenha sido do vosso agrado, como foi nosso e de nossos ouvintes, naturalmente, e parabéns por este trabalho. Muito obrigado, eu, e parabéns à rádio. Obrigado, nós. It's the only two.